Não quero. Não quero, não, ser soldado nem capitão. Quero um cavalo só meu, seja baio ou alazão. Sentir o vento na cara, sentir a rédea na mão. Não quero, não quero, não, ser soldado nem capitão. Não quero muito do mundo. Quero saber-lhe a razão, sentir-me dono de mim, ao resto dizer que não. Não quero, não quero, não, ser soldado nem capitão.